Introdução Workshop 640. Como o gás se converte em matéria? CO2 em árvore, corpo e carbono 14 e carbono 16. Hidrogênio e carbono, padrão universal da vida. Quando a alma está presente no feto. Tecnologia para resolver emoções. Controle do clima. Hoje foi uma daquelas aulas que durou apenas algumas horas na fisicalidade, mas que está repleta de conhecimento profundo e compreensão sobre como a criação acontece. Como disse o Sr. Cash, esse conhecimento está além da compreensão humana, está na dimensão da emoção da célula, e levará milhares de anos para que o homem compreenda o ensinamento de hoje. Mas vamos ver o pouco que podemos desvendar disso. Há algumas décadas, um cientista fez um experimento para descobrir quanto do solo se transforma em uma árvore. Após 10 anos, ele descobriu, para sua surpresa, que a resposta era nada. Mas o que isso significa em termos da ciência do estado da matéria? Significa que o gás CO2 se converteu no estado da matéria carbono da madeira da árvore e toda a sua matéria celular também. O gás atmosférico CO2 se torna nossas árvores e plantas. Mas espere um minuto. Todos foram levados a ter medo do CO2 e agora você está nos dizendo que ele é uma fonte de vida neste planeta? Isso abre uma brecha na parede do que o homem chama de conhecimento. Esta é uma evidência gigantesca de que tudo é feito de plasma, da maneira como a Fundação Cash define, e talvez seja por isso que os cientistas tenham ignorado isso. O processo também funciona no sentido inverso. Quando queimamos a madeira, transformamos a matéria de volta em gás e ficamos com o carvão, que é carbono. Há muito mais a entender, mas esta é uma grande revelação para começar aqui. Tudo depende de como queremos interpretar o mundo que vemos ao nosso redor. No início, o Sr. Cash nos ensinou como os campos do Sol interagem com os campos da Terra e se transformam assim na vida na Terra e em nós. Como nosso conhecimento aumentou, ele disse que, na verdade, os campos do Sol são apenas uma parte de como somos criados. Na verdade, os campos do Sol são muito fracos em termos de força para se conectarem com a alma do homem. Isso significa que o Sol é mais responsável pela criação do nosso corpo e os raios cósmicos são o que cria e alimenta também a alma do homem. Ele disse que a alma da fisicalidade é a emoção do homem. Mas em outras ocasiões, ele disse também que todos os três têm emoções. Eu entendo que, como o nosso Sol é de uma ordem inferior, isso levou os humanos a terem os dois aspectos da alma do homem e da alma da fisicalidade do homem, vivendo assim no mesmo corpo. Mas como elas conseguem funcionar juntas? É aqui que entram o carbono e o hidrogênio. Pela química, sabemos que todas as estruturas biológicas neste planeta são feitas de cadeias de carbono e hidrogênio, que chamamos de organismos orgânicos. Na ciência do plasma, sabemos que o hidrogênio é a linha de conexão e o carbono é a linha de comunicação. Juntos, esses dois nos dão a fisicalidade. No passado, a Fundação Cash mostrou como podemos transformar energias em gases, e agora vemos como a natureza está transformando gases em matéria, mas está oculto na estrutura da criação, e não tínhamos compreendido como isso funciona até agora. É por isso que, quando o Sr. Cash viaja pelo mundo e ensina a ciência do plasma, ele demonstra isso por meio de uma folha de uma planta. A folha é composta por dois materiais nanos diferentes na parte superior e inferior dela, e no meio cria força do campo magnético para converter o gás CO2 da atmosfera no carbono das plantas e árvores. A planta decide que precisa da atmosfera pela distância entre os dois lados da folha. O CO2 não é apenas o carbono e o oxigênio aqui. É um plasma com um espectro de força de campo magnético que chamamos de isótopos, porque cada força de campo manifesta uma molécula diferente. A alma da planta decide que precisa do ambiente e isso determina a distância e o que será produzido para a planta viver. Então temos que adicionar os campos de inércia, gravidade e tudo mais necessário para criar esses diferentes isótopos de CO2. Quando os cientistas fazem análise de uma planta, eles veem esses diferentes compostos químicos que são formados a partir de diferentes isótopos de CO2. Os isótopos permanecem separados da mesma forma que a água e o óleo não se misturam. Essas diferentes forças de campo do CO2 se sobrepõem umas às outras no ambiente. Vemos isso como as linhas das árvores em uma montanha, acima da qual a vegetação não consegue crescer ali. Então, do outro lado, descendo em direção ao nível do mar na montanha, vemos diferentes espectros das forças do CO2 que correspondem a diferentes tipos de vegetação que podem crescer a partir dessa força específica. Os botânicos mapearam essas diferentes camadas da vegetação. Essas camadas também se devem ao que eles chamam de mudança de compressão do CO2. Temos a compressão da água e da luz, e isso afeta o que as plantas podem absorver como campos, que são convertidos no que elas precisam para viver. Tanto a folha quanto o corpo do homem atuam como conversores de compressão. Isso significa que eles comprimem os campos de energia para que possam assim ser transferidos para o estado da matéria. É assim que os campos magnéticos do Sol se convertem em carbono e se tornam a fisicalidade da Terra. Como seres humanos, fazemos o mesmo que as plantas. Inspiramos o CO2 e ele se converte em carbono 12 e certas partes disso se convertem em carbono 14 e carbono 16, tornando-se parte da energia de raios cósmicos liberada no corpo. Nossa ciência nos ensinou apenas que inspiramos oxigênio e nitrogênio, porque eles não sabem dessa outra parte do plasma e também queriam manter tudo muito simples. De certa forma, a seiva nas árvores e o sangue que corre em nossas veias estão fazendo a mesma coisa, que é convertendo e fornecendo energia por meio de campos magnéticos. Nossos corpos sabem como extrair apenas certas concentrações de CO2 porque estamos sempre respirando o ar uns dos outros. Quando nos beijamos ou dormimos lado a lado, estamos trocando CO2. E quando 100 de nós estamos juntos em uma sala, trocamos uma quantidade considerável de CO2, mas não morremos por causa disso, porque sabemos como extrair exatamente o que precisamos. É da mesma forma que os animais comem apenas certas partes da grama em um campo e deixam o resto para os outros. Alguns podem comer apenas a parte superior e outros a parte do meio, mas suas almas trabalham juntas como uma unidade e garantem que haja o suficiente para todos os animais. Existem diferentes concentrações de carbono que obtemos no CO2, como carbono 12, que depois se converte em carbono 14 e carbono 16, e que nos conectam ao universo. É por isso que podemos sonhar à noite e sair do corpo com a alma. Não é apenas a redução da pressão do sangue, mas também o fato de que a combinação de CO2 no sangue permite que o carbono 14 e o carbono 16 alcancem a nossa alma e se conectem ao universo. É por isso que nossa respiração determina nossa capacidade de sonhar e, ao mesmo tempo, acorrenta a nossa alma, entrelaçando ela com o cérebro. O sangue transporta o carbono 12 e, se isso parar, também interrompe o carbono 14 para a alma e a alma, assim, deixará o corpo. Não é apenas o cálcio no crânio que está aprisionando a alma. Aqui o Sr. Cash parece estar dizendo que, em certos casos, quando sentimos aquela sensação de leveza na cabeça, é porque estamos nos conectando com a alma e podemos estar sonhando naquele momento ali. É interessante porque quando eu tenho essa experiência de cabeça leve, o corpo ele fica com medo e tenta bloquear a conexão com a alma, dizendo que há algo de errado com o corpo. Talvez seja um ponto em que possamos tentar parar e estabelecer essa conexão com a consciência da alma. Foi feita uma distinção muito clara. É a inércia do carbono que dito que podemos absorver da atmosfera deste planeta e não o próprio carbono. Para mim, isso implica que o carbono não é um elemento em estado de matéria inanimada. Pelo contrário, é um ser consciente que pode decidir o que podemos absorver dele. Isso desencadeia uma profunda introspecção sobre a natureza da vida, onde até mesmo os próprios elementos podem decidir como querem participar da criação. O Sr. Cash continuou dizendo que o carbono ele cria inércia enquanto flutua, presumo que em nossa atmosfera, e determina a força do campo gravitacional magnético do carbono 14 e do carbono 16 que a nossa alma pode absorver. Quanto mais purificado o carbono 12 se torna, mais purificado o carbono 14 se torna. Aqui eu acho que talvez purificado não seja a palavra certa para o carbono 14. Talvez devesse ser recebemos um volume maior de carbono 14. Bom, continuando, ele cria então uma força de campo mais elevada e possui uma largura de banda estreita que nos permite ir mais fundo e por meio disso nos aproximar assim do nosso Criador. Tudo isso é controlado por nossas emoções. São nossas emoções que nos dizem para não fazer o mal. E quando não fazemos o mal, não há apego a emoções erradas, e isso permite que a alma do homem se conecte diretamente à fisicalidade do homem. O carbono na fisicalidade nos permite nos aproximar da alma do Criador através da linha de conexão do hidrogênio. O que eu entendi é que isso nos mostra cientificamente o quão importante é o nosso comportamento na fisicalidade e como isso afeta a alma. A energia de nossas emoções dita inércia que, na verdade, são os campos que determinam o que podemos fazer na vida. Nossas emoções são um reflexo da fisicalidade da alma do homem. Isso não tem absolutamente nada a ver com a forma como as religiões incutiram o medo da punição em nossas mentes, caso façamos algo ruim. Isso criou então uma atitude interior subconsciente errada contra o bem. Esse conhecimento está nos mostrando que cientificamente estamos controlando nossa vida por meio de nossas emoções e intenções, e que realmente estamos no controle. O significado de eu fiz o homem, a imagem de mim mesmo, é que carregamos dentro de nós tudo o que o Criador possui, desde as emoções até a fisicalidade. É nossa responsabilidade que fazemos com isso. Há anos que a Fundação Cash tem iluminado a humanidade sobre o conhecimento da criação e mais recentemente sobre os raios cósmicos e como eles criam tudo e como tudo está conectado através do hidrogênio e do carbono. O resultado disso é que estamos começando a ver o mundo da ciência falar cada vez mais sobre quântica e energias cósmicas. Sabemos como cada uma das almas está conectada à alma do homem e isso reflete no homem físico através do que ele pensa e fala. A Fundação Cash está trabalhando em sistemas que mostraram como a energia do Criador é convertida em raios cósmicos, depois em CO2 e, por fim, na fisicalidade. Isso ajudará a humanidade a se aproximar da ciência do plasma e a aceitar que tanto a energia quanto o estado da matéria atuam em conjunto. Neste ensinamento, aprendemos como o processo de criação funciona com facilidade e como toda a vida no universo é criada a partir do único elemento do plasma de hidrogênio. Os demais elementos do universo são criados a partir do reflexo do hidrogênio e da interação deste consigo mesmo com o ambiente local por meio dos campos de inércia. Esse é o mesmo processo pelo qual a massa e o peso são criados a partir da interação de campos, e o mesmo ocorre com a densidade dos campos. Eles dizem que não é possível curvar a luz, mas se você consegue refletir a luz, então também pode curvá-la. Se pensarmos nisso, um raio de luz entra diretamente no espelho e depois é refletido diretamente para fora. Talvez seja por isso que eles pensam que a luz não se curva. Mas se você observar todo o comprimento do feixe de luz, ele foi curvado. Mas eles dirão, não, a luz ainda está reta ali. O problema é que eles não sabem que a luz é, na verdade, um campo magnético que é influenciado e interage com outros campos magnéticos. Portanto, na ciência do plasma, podemos curvar a luz. Mas isso requer conhecimento para ser feito. No futuro, teremos que aprender a fabricar espelhos para os raios cósmicos e então seremos capazes de criar como criador. É o reflexo dos raios cósmicos que cria as estrelas e as galáxias e preenche o único com coisas criadas. E uma compreensão mais detalhada, são na verdade os raios cósmicos refletidos na dimensão do hidrogênio e do carbono que se manifestam assim na fisicalidade. Isso foi demonstrado no passado em Pequim, quando criamos ouro a partir dos campos. Agora entendemos que aquilo foi apenas o começo e que no universo eles não usam reatores dinâmicos, mas sim o conhecimento da inércia para confirmar a existência no estado da matéria. Em nosso aminoácido, ou que chamamos de Sr. Cohen, ele se divide em duas partes. O hidrogênio e o carbono estão sempre ligados aos atributos do Criador e da criação e podem criar as condições de vida em qualquer lugar no universo. E o oxigênio e o nitrogênio fazem parte da manifestação local da fisicalidade naquele planeta específico. Portanto, no planeta Zeus, eles podem usar o oxigênio e o fósforo, e os seres serão iluminados, por exemplo. O ponto é que se testarmos o sangue de qualquer criatura no universo, sempre encontraremos o hidrogênio e o carbono, que são a conexão denominadora comum com o Criador. O resto se baseia inteiramente na manifestação no tempo, lugar, posição e posse da inércia daquele tempo e lugar. Com esse conhecimento, podemos replicar a vida em qualquer lugar do universo. A vida será criada a partir do espectro de isótopos do carbono em seus estados de campo de energia e não no estado de matéria. E o mesmo vale para o hidrogênio em seus estados de energia. Nossos cientistas nos disseram que a vida humana começou na África. Depois de um tempo, as pessoas começaram a migrar para fora da África, passaram pelo Estreito de Hormuz e viajaram para diferentes partes do mundo. Na ciência do plasma, podemos ir além e dizer que os humanos sofreram mutações de acordo com os novos campos de inércia da Terra onde se estabeleceram. Os campos magnéticos da inércia local alteraram o corpo para se adaptar a esse ambiente. É por isso que temos diferentes raças com diferentes emoções, comportamentos e características. Tudo depende da interação dos campos e principalmente da inércia local. O mesmo se aplica ao imenso continente africano, onde há aspectos de força de campo de inércia de acordo com a região, e isso reflete na forma como essas almas se manifestarão seus corpos físicos e também se comportarão. É daí que vêm as diferenças, mas em essência, todos nós viemos dos mesmos campos. Não há base científica para que uma raça se considere superior à outra, exceto por sua própria falta de compreensão do processo da criação. No futuro, o Sr. Cash nos ensinará como os raios cósmicos criam DNA e como eles ditam o RNA, que é a emoção do campo magnético da célula. Há algum conhecimento oculto nisso aqui. A emoção da célula já foi mencionada anteriormente, então teremos que esperar para ver quais segredos serão revelados a respeito disso. O conhecimento atual nos leva de volta à questão de como podemos transmutar. Já nos foi dito anteriormente que a respiração e a emoção são algumas das chaves para a transmutação. Portanto, se o CO2 se converte em carbono 14 e carbono 16 e alimenta a alma do homem, então ao reter o CO2 por mais tempo em nossos pulmões, adicionaremos mais energia à alma para a transmutação. Mas não se trata aqui apenas de prender a respiração. Há muito mais do que isso. Culturas como a Índia, China e Tibete desenvolveram ciência sobre o controle da respiração e como usar isso para a iluminação. Se começarmos a brincar com a nossa respiração sem saber o que estamos fazendo, podemos acabar com problemas de saúde, assim como problemas psicológicos. Encontrar um mestre qualificado nessa área não é tão fácil hoje em dia, especialmente nesse mercado espiritual de hoje. É importante lembrar que qualificado aqui significa que eles realmente alcançaram o que afirmam ensinar. E observe se eles realmente seguem o método Mitra também. Como seres humanos são tão ignorantes e emocionalmente feridos, é muito fácil ter um negócio próspero na internet com tolos. Se conseguimos encontrar um método de respiração seguro e eficaz, então pode ser muito útil para praticá-lo e nos prepararmos assim para a transmutação. Pois agora sabemos que o CO2 nos conecta ao nível do carbono universal, E ele disse que do outro lado do carbono 16 estão o carbono 6 e carbono 8, que nos dariam uma chance melhor de nos conectarmos ao Criador. Esse era um ensinamento futuro. Então houve uma sugestão de que no estado puro de nossa alma podemos nos conectar a um carbono que não possui elétrons. Isso é chamado de energia plana e pode existir sem o estado da matéria. Isso soa como se estivéssemos no nível da alma do homem, que também não precisa do estado da matéria. Mas novamente, os ensinamentos estão nos apontando na direção de olhar mais profundamente dentro de nós mesmos e compreender nossas emoções, e por meio disso, aprender a transmutar. Quando falamos sobre quando a alma do homem entra no corpo, pensamos em algum tipo de entidade entrando no feto após cerca de 10 a 12 semanas. O Sr. Cash mudou nossa compreensão hoje ao dizer que a alma do homem ela não entra no corpo. A maneira como eu entendo é que todas as células têm uma energia central dentro de si que lhes permite funcionar como célula. Quando elas se formam no feto, não há um comando central. Todas funcionam de forma independente. Então elas desenvolvem uma energia de denominador comum que começa a conectar todas as células entre si e eventualmente desenvolvem um centro de comando central do corpo, que se torna o que chamamos de alma do homem. Parece que a criação da alma do homem provém da essência da energia da vida, que é uma conexão interna e em vez de vir de fora. Sabemos que a energia de todas as células se torna a alma da fisicalidade, mas em essência tudo na verdade provém do Criador. Portanto, a alma do homem não vem de fora, ela surge dentro do conjunto de energias conforme necessário. Primeiro, todo o desenvolvimento do corpo precisa ocorrer corretamente e somente quando tudo estiver funcionando adequadamente é que a alma do homem se forma. Se, por exemplo, as células do fígado não se completarem, o feto abortará e a alma do homem não se formará. A parte física do corpo ela cria o cérebro como seu controlador e a energia cria a alma do homem, mas é a alma do homem cuja autoridade é o verdadeiro governante do corpo. O corpo ele segue um processo de criação muito preciso e agora estamos sendo presenteados com esse conhecimento aqui. Existem muitos grupos de pesquisa diferentes ao redor do mundo que estão trabalhando no desenvolvimento da tecnologia do plasma, mas eles permanecem ocultos por motivos de segurança. Se você é um buscador de conhecimento há muito tempo, certamente irá se lembrar de como as pessoas costumavam entrar no workshop de buscadores de conhecimento e demonstrar o que criaram e compreenderam também a partir dessa tecnologia. Em resposta à pergunta sobre como lidar com o medo, o Sr. Cash disse que não existe uma única maneira de fazer isso, porque todos nós somos diferentes e precisamos encontrar o que funciona para nós. No entanto, o medo ele tem uma frequência e uma força de campo magnético. Portanto, podemos usar a tecnologia e os raios cósmicos para resolver isso. Em um futuro muito próximo, a Fundação Cash lançará alguns produtos de plasma que ajudarão nessa área. Enquanto isso, podemos fazer nosso trabalho interior e encontrar as raízes do medo, bem como quais emoções e reações ele desencadeia, e trabalhar para fortalecer isso. A Fundação Cash está trabalhando em uma maneira de personalizar a tecnologia usando computadores. Para trabalhar com as emoções, não basta um simples gancho. É necessária uma combinação de ganchos. Talvez seja como testar como uma pessoa reage a um determinado gancho e inserir então essa informação em um computador e então criar assim uma mistura complexa de ganchos especificamente para lidar com as emoções dessa pessoa. Os buscadores de conhecimento precisarão aprender mais para poder avançar nisso. Quanto à pergunta se a Mark Ray participaria do desenvolvimento na China, a resposta é não. A China terá uma empresa separada e entrará na Bolsa de Valores de Xangai. Na verdade, ele disse que a Mark Ray será inicialmente uma empresa da Bolsa de Valores de Xangai. Temos que esperar para ver o que acontece com a guerra entre o Irã e os Estados Unidos, porque o Sr. Cash é cidadão iraniano e ao mesmo tempo é o CEO da Mark Ray. Mas meu sentimento é que tudo dependerá do tipo de tecnologia espacial que o Sr. Cash permitirá que seja divulgado ao público. Os governos então abrirão exceções, como sempre fazem, e chamarão isso de outra coisa. Portanto, temos que esperar para ver o que acontece. Há anos, os Estados Unidos vêm desenvolvendo secretamente tecnologia para controlar o clima em seus programas como HARP. Sabemos que os britânicos deixaram 15 milhões de iranianos morrendo de fome para roubar seu petróleo no final da Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos deram continuidade a essa tradição. Segundo o Sr. Cash, eles usaram seu conhecimento para criar uma seca no Irã, a fim de matar de fome seus cidadãos. E é claro que tudo isso foi feito secretamente. A única forma de sabermos disso é porque depois que os iranianos destruíram o centro em Dubai e nos Emirados Árabes que abrigavam os sistemas, começou então a chover intensamente no Oriente Médio. Esse tipo de prática por parte da humanidade precisa acabar. A melhor notícia de hoje foi que o Sr. Cash se comprometeu a acompanhar pessoalmente a conclusão dessa mudança para a humanidade. Ele está trabalhando arduamente para ajudar algumas nações a adotarem a moeda cash para ajudar sua população. Infelizmente, os líderes querem algum tipo de suborno para implementar isso. No entanto, o trabalho continua nos bastidores, mas precisa ser mantido em segredo por motivos de segurança. Os buscadores de conhecimento estão se apresentando para ajudar no processo. Esperamos na próxima semana que eles demonstrarão alguns avanços tecnológicos que eles conseguiram hoje. Outros tópicos desse workshop. Estamos criando sistemas para que o homem veja como a energia do Criador é convertida em raios cósmicos, e então em CO2, e de volta à fisicalidade. É assim que uma gota criará um peixe, e um peixe criará o Criador. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 640. Voltamos ao ponto de partida, que é o fato de termos negado a existência da nossa alma e vivermos apenas na fisicalidade. Nós viemos dos raios do universo e não apenas dos raios do Sol. Os raios do Sol são um dos elementos que participam da construção da fisicalidade do homem. Os campos que vêm na dimensão da matéria, conexão-conversão, tornam-se nossa fisicalidade. Nós viemos apenas parcialmente dos campos do nosso Sol. Os outros campos que compõem nossa alma vêm da dimensão do universo. Os campos do nosso Sol eles não são fortes o suficiente para estabelecer conexão com nossa alma, porque nossa alma ela recebe energias que estão acima da força dos recursos da conversão física. De certa forma, nosso Sol pode amplificar seus próprios campos, mas não atua com a força dos raios cósmicos. É o Sol que alimenta nossa fisicalidade e os raios cósmicos da fonte que alimentam nossa alma. Portanto, vivemos um sistema dual em nossa fisicalidade, sendo um a alma do homem e o outro a alma da fisicalidade ou o espírito. Nossa fisicalidade é outra parte de nossa alma, isso também é chamado de emoção do homem. Como a alma do homem e a fisicalidade se unem? Compreendemos apenas parte do processo, mas estamos no caminho para entender mais sobre nós mesmos, nossa criação, e como estamos conectando os dois sem saber. A linha de conexão é o hidrogênio e a linha de comunicação é o carbono. Eles nos dão a fisicalidade. A beleza disso está em como eles ocultam isso dentro da mesma estrutura. Podemos transformar energia em gases e então gases em matéria. Isso é parcialmente compreendido pelo homem, mas como isso é absorvido, isso nunca foi compreendido. Ensinamos a nanotecnologia em nossas aulas ao redor do mundo, onde pegamos uma folha de uma planta e mostramos que cada lado da folha é diferente e tem duas cores diferentes, porque na verdade são dois filtros distintos ali. São nanomateriais e eles criam seus próprios campos magnéticos ali. O equilíbrio entre os dois campos se torna o carbono que a planta absorve da atmosfera. Os CO2 não são iguais. Eles apresentam espectros de forças de campo diferentes. Isso se deve à diferença entre os dois lados da folha, e isso determina qual isótopo de CO2 a planta absorverá, o que e como será. É assim que a madeira da árvore é criada e o mesmo se aplica ao corpo humano. À noite, a concentração de CO2 na atmosfera da Terra é muito alta, portanto a planta tem um enorme espectro de CO2 para poder escolher. Ela decide qual força de campo deseja absorver para suas necessidades. É da mesma forma que cada animal come diferentes partes da grama da natureza. Por exemplo, o veado ele pode comer a parte superior da grama e a girafa come a parte inferior, mas a fonte dos campos é a mesma grama. E eles deixam também um pouco para o próximo animal comer. É assim que funcionam os campos da atmosfera da Terra. O espectro das forças de campo dos isótopos de CO2 está em camadas uma sobre a outra devido à inércia, gravidade e tudo mais. É como quando você coloca óleo sobre a água, eles permanecem separados. É por isso que vemos apenas certos tipos de árvores no topo das montanhas e elas formam uma linha de árvores ali. Acima dessa linha, a vegetação não consegue crescer devido ao nível mais alto de força do carbono no CO2. À medida que descemos a montanha, vemos toda a vegetação, os rios e finalmente o oceano. Há uma mudança contínua na absorção e conversão do CO2. Então vemos plantas verdes nas profundezas dos oceanos também. O CO2 ainda está lá, mas a compressão ele muda. A compressão que decide. É a compressão da água e da luz que decide o que será absorvido pelas plantas para viverem ali naquele local. O corpo do homem e a folha são conversores de compressão. Mas o que isso significa? Eles comprimem os campos de energia para obter o que precisam e então transferem isso para o estado da matéria conforme precisam e da maneira que precisam. Por exemplo, as árvores precisam produzir madeira para o tronco, madeira mais fina para os caules das próprias folhas e também o CO2 ainda mais fino para as partes verdes e o que elas refletem. E por que refletem o verde? Há algumas décadas, um cientista realizou um experimento no qual mediu o peso de uma muda de árvore e de todo o solo ali em volta dela em um terreno de 1 metro quadrado, deixando ela crescer então depois por 5 a 10 anos, até que atingisse, digamos, 100 quilos a árvore. Então ele pesou novamente o solo e a árvore e ele descobriu que o peso era exatamente o mesmo de quando ele começou, 10 anos antes. Então significa que o solo ele não se transforma em árvore. A única coisa que se transforma no tronco e na árvore é o CO2 que a árvore absorve da atmosfera. Então a árvore ela absorve o CO2 de acordo com o espectro de CO2 que se transforma na árvore. Cada parte da árvore das plantas absorve uma força de campo específica de CO2, como o carvalho, o pinheiro ou o caule de um arbusto, por exemplo. Os campos liberados pelo Sol eles se convertem em carbono e se tornam a materialização da fisicalidade. Quando observamos a dimensão das folhas de uma planta, vemos que o CO2 ele é absorvido e sintetiza o que é necessário para o tronco e para outras partes da árvore. Eles chamam isso de fotossíntese, clorofila e todas as coisas que se tornam o estado material da árvore. O CO2 ele é absorvido e o O2 ele é liberado na atmosfera. Dessa forma, o carbono ele torna-se o tronco da árvore. A experiência mostrou que nada veio do solo para aquela árvore crescer e ficar daquele tamanho. Então, de onde vem o peso da árvore? E quando a queimamos, tudo que resta é carvão, que é carbono. Assim, compreendemos que o CO2, com a inércia da Terra, torna-se a materialização do carbono 12, que se torna a fisicalidade da árvore. A árvore capturou o CO2 de acordo com a estrutura de suas folhas. O CO2 se converteu entre as camadas nano dos dois lados das folhas. Nosso corpo funciona da mesma maneira. Eles nos dizem que respiramos o mesmo ar que a árvore. Por que dormimos melhor à noite do que durante o dia? Porque nossa capacidade pulmonar muda para absorver o CO2, mas nosso corpo ele aprendeu a absorver CO2 continuamente 24 horas por dia. E existe certo CO2 que convertem o carbono 12 em carbono 14 e carbono 16 para se tornarem parte do raio cósmico liberado no corpo. É por isso que sonhamos enquanto dormimos. É da mesma forma que uma folha absorve CO2 e depois libera o O2 e o carbono se torna o tronco da árvore. Parte do ar que inspiramos faz a mesma coisa. Não é só O2 e nitrogênio ali que absorvemos. Isso foi simplificado para que as pessoas entendessem isso. Cientificamente, a composição é a mesma que para a árvore. E ainda assim absorvemos muito CO2. Quando nos beijamos, transferimos CO2 e o seu CO2 não é o mesmo que o meu CO2. Cada um de nós tem um espectro de força diferente. É o mesmo quando dormimos lado a lado no mesmo quarto, ou quando 100 de nós estamos sentados juntos em um salão, respiramos o CO2 uns dos outros e nenhum de nós morre por causa disso. Durante todo o dia, nosso corpo ele absorve o CO2 que se encaixa à força de que precisamos e mantém a combinação e a conexão. A seiva que flui pelas árvores e o sangue pelas veias são exatamente o mesmo processo. O carbono que absorvemos como parte do CO2 tem certas forças que atraem e trazem certas combinações e conexões que permitem que o carbono 16, o carbono 14 e outras conexões de carbono com diferentes dimensões do universo se conectem a nós. Essa é a razão pela qual sonhamos à noite. Não se trata apenas de reduzir a pressão sanguínea. A combinação do CO2 em nosso sangue ela muda e permite que o carbono 14 e o carbono 16 alcancem nossa alma e se conectem ao universo. É por isso que nossa respiração dita nosso estado de sonho e entrelaçamento que acorrenta nossa alma ao nosso cérebro. É por isso que quando nossa circulação sanguínea para, a alma então é liberada. Não é apenas o caos do crânio, é o fluxo sanguíneo que transporta o carbono 12 na dimensão da fisicalidade do homem que acorrenta nossa alma aqui. É por isso que quando se corta uma cabeça, a alma é liberada, porque o carbono 14 junto com o cálcio contém a alma do homem e ela assim se vai. É como quando nossa pressão sanguínea diminui, e sonhamos muito. Ou, como dizemos, nos sentimos com a cabeça leve e estávamos então sonhando. Nossa fisicalidade e nossa condição física estão ligadas ao carbono, que é o conector entre a estrutura da fisicalidade e ao coletor e o conector para a alma do homem e os raios cósmicos. O que determina o carbono que absorvemos da atmosfera do planeta é a inércia do carbono e não o próprio carbono. O que ele cria como inércia enquanto flutua dentro da estrutura determina o campo gravitacional magnético do carbono 14 e do carbono 16 que a nossa alma absorve. O nível de absorção depende de como nos conectamos, e quanto mais purificado esse carbono 14 se torna, mais purificado o carbono 12 se torna, e ele se aprofunda com uma força de campo mais elevada e uma largura de banda mais estreita também, e isso sim nos aproxima do Criador. Isso é controlado por meio da emoção. Nossa emoção nos diz para não fazer o mal, e quando não fazemos o mal, não há apego, e a emoção não se conecta ao mal. Isso permite que a alma do homem se conecte à fisicalidade e absorva o carbono final na estrutura, o que permite assim que ela se aproxime da alma do Criador na dimensão de seu hidrogênio. Estamos conectados ao CO2 e ao CH3 e energizamos nossa fisicalidade na dimensão do carbono 14 ou pelo carbono 15 CH3. É uma conexão muito sutil. A dimensão da fisicalidade do cobre reflete as luzes do Criador e o estado da matéria. Hidrogênio é a confirmação da vida na Terra e a conexão com o Criador. É por isso que toda a estrutura da vida do homem passa pelo padrão da inércia, que é ditado pela energia da emoção, a qual é, por sua vez, o reflexo do efeito direto da fisicalidade na alma do homem. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, e ele carrega tudo que está dentro de mim, desde a emoção até a fisicalidade. Como buscadores de conhecimento, agora vocês compreendem que os humanos não são diferentes das árvores, mas alimentaram a humanidade com informações erradas para que pudesse assim abusar do homem da maneira que eles quiserem, quisessem, com essas informações também. A simplicidade da criação e a beleza da criação. Existe uma conexão de inércia entre a luz do estado da matéria e a luz cósmica e outras coisas que serão ensinadas no futuro. O que nossa ciência está trabalhando agora é um entendimento do estado da matéria muito restrito ainda. Eles começaram a falar sobre o quântico, porque na Fundação Cash começamos a ensinar sobre os raios cósmicos e a energia cósmica. Trouxemos esse conhecimento para a humanidade e isso trouxe alguma iluminação e um novo nível de conhecimento e compreensão. A Fundação Cash se propôs a criar sistemas nos quais o homem será capaz de ver como a energia do Criador é convertida em raios cósmicos e depois convertida em CO2 e então na fisicalidade e de volta para. Como dissemos antes, com uma gota podemos criar um peixe. Agora um peixe pode criar o Criador. Esse é o processo da criação e o que o homem precisa compreender. A vida no universo ela é criada por meio de um único elemento, que é o hidrogênio. O restante dos elementos é reflexo da inércia e como ela interage consigo mesma para poder se tornar todos os elementos do universo, do hidrogênio ao elemento mais pesado dentro da dimensão do seu ambiente. É por isso e assim que temos a massa, o peso, densidade e tudo mais na dimensão da criação. É por isso que vemos um espectro de luz. Dizem que não se pode curvar a luz, mas como explicamos na semana passada, a luz se reflete em um espelho. Se não pode ser curvada, então como pode ser refletida? Para onde vai o resto dela? Precisamos aprender a criar espelhos de raios cósmicos, então seremos capazes de jogar o jogo de Deus. É isso que acontece com os raios do Criador à medida que se expandem na dimensão do Únicos. Em seu reflexo, eles criam as estrelas, galáxias e o universo como parte do Únicos. Agora nos tornamos conhecedores de como refletir as luzes do Criador na dimensão do hidrogênio e no reflexo do carbono. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Então o homem ele carrega o que está dentro de mim, na dimensão da fisicalidade da minha manifestação. O ensinamento de hoje é muito profundo e requer muita compreensão. Aqueles que compreenderem encontrarão então a chave para o Criador e a criação do universo. Levará milhares de anos para o homem a compreender o que foi dito aqui nos últimos 10 minutos de ensinamento. Mas o ponto já foi estabelecido. O homem encontrará seu caminho para compreender o processo de sua própria criação. Eu fiz o homem conhecer sua fraqueza por meio da emoção criada pelo ouro, mas eu criei o ouro para criar o universo. Não é o ouro físico que vocês veem, é o ouro que eu criei para refletir a alma do homem. É por isso que o homem se torna tão ganancioso quando vê o ouro. Porque a conversão da dimensão dos raios do cosmos dita a conversão do estado da matéria por meio da inércia de si mesmo. O que vocês viram exatamente ao ano em Pequim, com a criação do ouro a partir dos campos magnéticos, foi apenas o começo do espetáculo. Não há reatores dinâmicos ou sistema de conversão no universo. Tudo é convertido nas profundezas dos oceanos pela pressão, mas no topo das montanhas, sem pressão. É compreendendo a conversão, o ditar e compreendendo também a totalidade da estrutura da criação do Criador ao Criado. O homem ele precisa entender onde, qual e que inércia é necessária para confirmar a existência do estado da matéria ou para confirmar a existência dos raios do Criador. O processo de criação é muito simples. O homem é quem tornou difícil para si mesmo para entender isso. Agora estamos abrindo os livros do conhecimento para que vocês possam compreender plenamente o propósito de sua criação. Estamos ensinando a vocês como vocês criaram a massa de si mesmos e como a conectaram. Você pode ver em seus aminoácidos que é hidrogênio e carbono que são atributos do Criador e da criação, enquanto o oxigênio e o nitrogênio são os atributos aqui deste planeta. O hidrogênio e o carbono conectam os dois conjuntos e criam as condições para a vida. Isso acontece em toda a parte do universo. Se você testar qualquer sangue ou qualquer líquido criado dentro da essência da criação, você encontrará tanto o carbono quanto o hidrogênio. É o denominador comum da criação do Criador. O restante é a adição do tempo, lugar, posição e posse da inércia do lugar e do tempo. Quando o homem compreender esse conhecimento, ele será capaz de replicar a vida em qualquer canto do universo, desde que compreenda o espectro dos isótopos de carbono e hidrogênio nos estados do campo energético e não nos estados da matéria. Esse conhecimento desvenda um dos maiores mistérios da ciência atual e explica por que podemos criar cores a partir do carbono e por que essas coisas afetam as emoções e comportamentos de nossas crianças. Isso ocorre porque traz a inércia e o nível de energia que se conecta à alma do Criador. É também por isso que adicionar açúcar tem um grande efeito em crianças e adultos. Isso nos energiza porque nos conecta a um nível de hidrogênio diferente e a um espectro de energia diferente daquele a que nosso corpo está acostumado. Traz alegria tanto quanto pode trazer também depressão. Essa é a chave para as condições psicológicas e emoções do homem. A falta de hidrogênio ou o uso da largura de banda errada de hidrogênio em conexão com o espectro do carbono traz essas condições. Quando os pesquisadores do futuro compreenderem isso em todos os detalhes, descobrirão por que cada cultura se comporta de maneira diferente e que isso depende de onde e como vivem de acordo com a inércia daquele lugar, posição e posse da conversão do carbono daquele estado. Se você está se perguntando por que algumas pessoas são altas ou baixas, ou se comportam pacificamente, ou outras como um animal, observe então a inércia do estado da matéria naquela área ali e faça uma medição. Então você entenderá. Nosso comportamento decorre da inércia de nossa posse e posição e da interação da manifestação da fisicalidade do homem em conjunto com os campos gravitacionais e magnéticos da inércia do local da manifestação. Quando há apenas hidrogênio ou a combinação de hélio com carbono ou hidrogênio, isso leva à criação de seres monoenergéticos. As vidas criadas nesses sistemas de monoestrutura têm os efeitos energéticos mais próximos na direção e dimensão da inércia do Criador. Criaturas nascidas ou estruturas criadas dentro da estrutura das estrelas são as coisas mais próximas que o homem jamais verá que estão intimamente alinhadas com as do Criador. Embora sejam uma força de campo amplificada de si mesmos, e quanto mais baixo você desce, mais estreita se torna a largura de banda da energia de campo de hidrogênio e mais perto você chega ao Criador. Porque esses reflexos criam a dimensão da fisicalidade do homem em uma condição de seu ambiente e posse e posição. Quando os cientistas dizem que encontraram vida na Lua e em Marte, é porque a vida está em toda parte e surge através da conexão do carbono e do hidrogênio. Ela surge especialmente através do espectro da força de campo mínima na dimensão magnética do hidrogênio, o que levará à criação de vida na dimensão da posição e posse e com emoção. Quando você estudar o espectro da emoção e quando iniciar o espectro dos campos da matéria, então você entenderá o quão próximas as emoções estão da dimensão dos campos do Criador em comparação com o estado da matéria. Eu fiz o homem em imagem de mim mesmo, mas o homem refletiu a energia errada do meu estado de matéria na dimensão de sua própria emoção e alma. Agora você entende de onde vem o seu peso e sua massa, e por que os chamamos de pessoas verticais. Com o tempo, eles absorvem carbono. O carbono como gás se converte para se tornar a madeira da árvore. O mesmo carbono dentro da estrutura do homem se converte para se tornar seus órgãos internos com a inteligência do tempo, lugar, posição e posse. Mas o que é mais interessante é como por meio dos raios cósmicos o DNA é criado e como ele dita o RNA, que chamamos de emoção do campo magnético das células. Isso será ensinado no futuro. O homem tem muito a aprender, e assim que reunir todo esse conhecimento em um só, no que chamamos de enciclopédia do conhecimento da criação, ele compreenderá tudo. Então não precisará de templos, igrejas ou mesquitas, pois compreenderá o processo da criação ele mesmo. Na Terra, o homem evolui ao longo do tempo, mas no universo, o tempo não existe, portanto não há evolução. A evolução se encaixa no tempo, lugar e posição, e na criação da proximidade da alma do homem com a alma do Criador. Se você compreendeu isso, então compreenderá onde localizar a alma das pessoas verticais. Quando ela se separa, sua vida termina e sua alma é liberada. É por isso que as raízes têm a forma dos galhos e das folhas da própria árvore. Um dia a humanidade compreenderá quão bondoso o Criador foi ao criar uma criatura tão horrenda e, como eu a chamo, repugnante, chamado humano. Porque ela é o reflexo das luzes do estado da matéria e não da beleza da alma do Criador. Muita coisa se confundiu na criação do homem e muita coisa foi absorvida por diferentes reflexos do mesmo, mas nas proporções erradas. Agora você entende por que você tem uma alma e como o que você respira o leva ao seu Criador. E como a dimensão da fisicalidade o afasta também do seu Criador. E por que o homem está tão apegado à dimensão da fisicalidade em vez da alma do homem? Todos nós criamos inércia na dimensão da criação através do reflexo dos campos do carbono. Nossa forma, emoção, cor do cabelo e da pele não são nada mais profundo do que uma diferença de isótopo. Caso contrário, somos todos iguais. Pesquisas científicas recentes mostraram que todas as raças, independentemente de sua origem, vêm da África. Todos os nossos genes são combinações de diferentes forças de campo que provêm das diferentes condições do lugar de onde fomos criados na África. Cada um de nós, na América do Sul, a Austrália, passando pelos olhos azuis da Noruega e pelos olhos pretos da Arábia Saudita, todos têm um denominador comum e todos viemos da África. As diferentes raças do homem provêm do espectro de diferentes forças de campo magnético, exatamente como as diferentes plantas foram criadas. A humanidade é uma mistura de campos. Não somos todos de uma única área de terra, e a terra é composta por diferentes forças de inércia. A humanidade é composta por muitas condições diferentes, o que levou à criação da vida ao mesmo tempo. E quando ela amadureceu, ela então começou a percorrer a extensão aqui deste planeta, a humanidade. Todos estão conectados a uma tribo do homem de uma forma ou de outra e são formados a partir de uma combinação da interação dos campos dentro da África que ocorreu ao longo de milhões de anos durante o processo de criação de sua vida. Então, por que um homem se considera melhor do que outros quando todos vieram do mesmo conjunto de campos? Por que valorizamos certas coisas quando podemos criar tudo através dos campos? No futuro próximo, produziremos materiais nucleares assim como produzimos água, e o ouro choverá torrencialmente, como as cataratas do Niágara. O homem não terá valor por nenhum estado da matéria, pois ele pode criar qualquer coisa através de seu desejo. É o valor das emoções que leva o homem a viver uma vida pura e ter pureza de tempo e a pureza de para se aproximar mais da essência do seu próprio Criador e não da sua criação. Temos orgulho de nossos filhos, o que criamos, mas não temos orgulho do Criador que nos criou e de quem somos filhos. É aqui que o homem caiu de cara no chão. Ele tem uma ganância pelo estado da matéria, cuja conversão é a largura de banda mais estreita do reflexo da luz do Criador na dimensão do carbono. Espero que os buscadores de conhecimento e aqueles que ouvirão esses ensinamentos do futuro consigam enxergar e desvendar as chaves para compreender o processo da criação e como encontrar o caminho para o Criador. Agora vocês entendem por que lhes dizemos para respirar. É a respiração de vocês que determina como se sentem emocionalmente e como podem criar as condições para a transmutação. Já explicamos antes que se conseguirem controlar a respiração, a maneira como respiram, vocês podem decidir como transmutar. Quanto mais tempo vocês conseguirem reter o CO2 nos pulmões, isso criará uma liberação. É isso que a folha faz, ela libera o CO2 que é absorvido pela sua alma e isso conecta vocês à dimensão mais elevada do carbono 16. É por isso que a respiração de vocês afeta o estado de transmutação. Há um fator chave que eu e que abordaremos no futuro. O carbono 16 e o carbono 14, embora pareçam mais elevados na ordem, eles estão mais próximos na outra extremidade da conexão do carbono de se tornarem o carbono 6 e o carbono 8. Um dia eu explicarei isso. Se você conseguir criar a condição do carbono 6, você terá uma chance muito maior de se aproximar do seu criador do que com o carbono 16. Um é para a comunicação e o outro é para a proximidade e para a emoção. Primeiro você deve compreender o funcionamento do carbono 6 nos isótopos da pureza do estado da alma, e este é o centro do núcleo do carbono sem elétrons, e trata-se do comportamento da energia plana. Por meio da energia plana, sem existência do estado da matéria do carbono, o homem encontrará um caminho para o seu Criador. Esses campos são um reflexo da luz da criação. O homem não compreendeu o carbono 14 plenamente. Então, como podemos ensiná-lo sobre o carbono 6? Este ensinamento é profundo e vai além da dimensão da compreensão humana e está na dimensão da emoção da célula do homem. Quando você não tem nada a que se apegar e está desapegado de tudo, então por que um carbono precisa de um elétron? Agora você compreende. Olhe profundamente dentro de si mesmo e descobrirá então por que você não pode viajar pela extensão do universo. É porque você está acorrentado ao carbono 12, que é a dimensão da fisicalidade aqui deste planeta. Um dia eu ensinarei o homem, mas ele ainda não está pronto para isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o ensinamento de hoje e que gostem de compreendê-lo, de compreender esse ensinamento. No futuro vocês entenderão por que a estrutura do seu aminoácido é uma combinação do nitrogênio e do oxigênio. Então o homem se desapegará do processo de criação do estado da matéria aqui deste planeta. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 640. A sessão mensal de voo de maio será dedicada à transmutação. A apresentação dos produtos da Fundação Cash será adiada novamente para que tudo fique pronto. A Fundação Cash está investindo na criação das sementes puras, estruturas puras e águas puras que nos permitirão realizar a transmutação e o transporte do futuro. Ainda precisamos de muita ajuda. Se você é especialista em qualquer área, nos envie suas informações. Entraremos em contato com você. Para aqueles que continuam nos enviando e-mails, se não respondemos, significa que já ultrapassamos esse conhecimento e essa tecnologia. Isso não significa que você esteja errado, e sua compreensão ela pode ser até boa, mas comparado ao ponto que a Fundação Cash se encontra, já estamos muito além disso. Existem alguns grupos ao redor do mundo que estão trabalhando juntos em lugares como a Ásia Oriental e também a Ásia Central, e também a Europa e a América, e que estão nos enviando informações sobre o seu trabalho. Vocês podem pensar que são os mais avançados, mas na verdade estão 10 anos atrás de nós. É lindo o que vocês fazem, mas não estamos em posição de retroceder. Buscamos apenas avançar agora. Temos que divulgar o conhecimento em uma operação muito grande, e isso está gradualmente tomando forma. Pergunta para o Sr. Cash. Ontem estávamos discutindo o ensinamento da alma sobre nossa criação, e isso está relacionado ao ensinamento de hoje. Quero entender melhor como nossa criação, nosso corpo, o espermatozoide, o óvulo e a interação dos campos do ambiente tem uma lacuna para que a alma do homem entre ali no corpo. Por que existe essa lacuna de tempo? Sr. Cash responde, o que você quer dizer? Que lacuna? Aqui a buscadora de conhecimento diz, há alguns anos você disse que depois de acho que 10 ou 12 semanas, a alma ela entra no corpo do feto. Sr. Cash responde, a alma não entra no corpo. É a participação de uma energia denominadora comum entre todas as células que são criadas ali. Eu expliquei isso uma vez para crianças em uma sala de aula e isso também pode esclarecer isso. É como aqueles brinquedos que você vê em parques de diversões, aqueles em que as cadeiras ficam penduradas por uma corrente no centro e giram com você ali. Às vezes há duas ou três fileiras delas. Quando está parado, todas as cadeiras ficam penduradas no centro. Então, de repente, começa a girar e todas as cadeiras voam para a periferia do círculo. As células do nosso corpo são como aquelas cadeiras penduradas ali na ponta das correntes. O topo é quando todas as cadeiras são controladas centralmente e giram ao mesmo tempo. Então elas voam para a periferia. Todas estão ligadas ao topo e controladas no centro do círculo. Antes de começarem a girar, elas ficam ali apenas penduradas, balançando livremente. Da mesma forma, todas as células do feto em crescimento sobrevivem em seu próprio pequeno ambiente. Por exemplo, as células do fígado, coração, pele, pulmões e quaisquer outras não têm um controle comum. Nessa fase do desenvolvimento, elas não funcionam juntas. Então, forma-se um controle central, como o cérebro, que é o elo físico com todas as células e controla a dimensão física. A emoção ela entra em cena aqui, que é uma energia oculta que não está na dimensão física do estado da matéria das células. O comando central torna-se a alma do homem, então todas as células obedecem a esse único chefe. O momento em que a alma do homem entra em ação é aquele em que todas as células concordam em se conectar e ouvir um comando central que se torna uma única energia e uma única fisicalidade. É muito parecido com uma usina de energia, onde há geração de energia, cabos, turbinas e tudo mais. Então o comando central são todas as pessoas que operam a usina. Há duas divisões, a parte mecânica e a direção da eletricidade. Se a turbina quebrar, não haverá energia, e o mesmo acontecerá se o comando central não souber para onde enviar a energia ou se não houver o uso para energia. No feto, quando a ligação do denominador comum com a alma é estabelecida, então todas as células têm funcionalidade plena ali, e é nesse momento que dizemos que a alma do homem está completa e formada. A alma não é criada da maneira como você está falando sobre isso. Todos os órgãos e tudo mais precisam estar completos antes que seja aceito como tendo um controle central. Por exemplo, se o fígado não estiver completo, o feto ele é rejeitado. Chamam isso de aborto espontâneo, e a rejeição pode ocorrer nas primeiras 6 a 8 semanas, porque um dos órgãos não está completo para formar o bebê. Se um bebê não tem bexiga, ele não pode ser alimentado, ou quando não há sistema digestivo. Quando todos os sistemas estão em funcionamento, então o comando central ou alma assume sua posição e dizemos que a alma está presente. Assim se deixou isso muito claro. Dizem que em 10 a 12 semanas o comando central está em funcionamento. Ele está conectado fisicamente e energeticamente. Energeticamente é a alma e fisicamente é o corpo do homem. E leva tempo para isso acontecer. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento diz: obrigado, Rick e Sr. Cash, pelas atualizações semanais ao vivo sobre o progresso da humanidade já há 12 anos. Existe alguma combinação possível para o uso não médico da hipnose a fim de superar o medo ou até mesmo um trauma? Talvez pudesse ser imagens, efeitos visuais, música em combinação com campos de plasma e materiais de raios cósmicos para poder alcançar o Criador dentro de nós mesmos. Qual seria uma abordagem possível? Sr. Cash responde: não existe uma abordagem única, porque todos nós somos diferentes. Não é como se você pudesse tomar um comprimido que funcionasse para todas as dores de cabeça, não é assim que funciona. Temos que encontrar nossas próprias dimensões de força e o que precisamos fortalecer. E então temos que olhar dentro da estrutura dos campos de energia que alimentam a emoção. Isso significa que temos que encontrar campos que se encaixam na emoção onde reside nosso medo e então fortalecer isso. Agora que temos o conhecimento de que isso é possível, pode se tornar parte do trabalho da Fundação Cash. Veremos isso acontecer. Esperamos que nos próximos meses cheguemos a uma posição em que possamos abrir um centro de bem-estar com 3.500 leitos. Mas isso requer muita negociação. Se eles estiverem prontos para começar isso, poderemos testar muitas coisas como essa. Muitos idosos têm medo e o que lhes causa assim muita dor e limitações. Ao erradicar o medo, eles começarão a viver uma vida diferente. Até nossa pele muda, e em pesquisas recentes, ao alterar a emoção da alma, vimos a textura da pele mudar. Não é com o gancho, mas pela compreensão da dimensão da energia. Há muitas pesquisas em andamento com diferentes grupos na Fundação Cash. Eu escondi todos os grupos de pesquisa e eles estão bem integrados fora da Fundação Cash para que não sejam assim prejudicados. Vimos o que eles podem fazer e o que tentam fazer. No início, convidávamos buscadores de conhecimento para verem um workshop de buscadores de conhecimento e mostrarem o que faziam com plasma. E houve muitos problemas. Então, desde 2021, paramos de fazer isso. Eu integrei pessoas para que fizessem suas próprias pesquisas e em seus próprios projetos. As pessoas ainda trabalham com a Fundação Cash de forma próxima, mas não trazemos mais para o público o que chamam de elite da ciência do plasma da Fundação Cash. Há muita pesquisa em andamento sobre emoções como o medo. O medo tem uma frequência, dimensão da emoção e uma estrutura que pode ser afetada pelo raio cósmico e, portanto, pode ser resolvido. Muito em breve apresentaremos produtos que podem alterar o medo. Isso é de forma muito técnica, tática e direta e parte do nosso trabalho. Temos que mudar não apenas a estrutura da emoção, mas também a fisicalidade que reage a essa emoção. Há uma conexão muito sutil entre eles. Quando você fica com raiva, você reprime isso dentro de si e fica remoendo. Ou você levanta a mão para poder bater em alguém. Ou você dirige seu carro xingando e gritando. De um lado está a emoção da raiva e do outro está como você cria sua reação a ela. Parte do trabalho da Fundação Cash é comparar sua reação. Existem duas dimensões diferentes da ciência e duas partes diferentes para compreendê-la. Não é apenas dizer, eu dei este gancho e ele parou de bater nas pessoas. Não é assim. Os ganchos que estamos produzindo em nossas fábricas, eles são muito complexos e estão ficando cada vez mais complexos. E é incrível porque compreendemos mais. Às vezes vejo alguns pesquisadores se perdendo nos ganchos e eles nem mesmo entendem mais ou vão além da compreensão. Estamos tentando implementar a produção computadorizada de ganchos nos próximos meses. Isso significa que, digamos, se você quiser um gancho para maçã ou raiva, então podemos criar uma mistura precisa para isso. E esse gancho, ele dará essa reação específica. Para fazermos isso, precisamos do seu retorno para que possamos assim ver em que força de campo sua raiva ou medo se encontra, e então incorporamos isso em uma mistura. Não servirá para ninguém além de você aquilo ali. Todos precisam fazer sua própria leitura, e isso será inserido no computador para produzir o gancho. Leva tempo para fazer tudo isso com precisão, é o mesmo com o medo e tudo mais. Você precisa encontrar uma conexão entre a emoção da fisicalidade e a emoção da alma e então controlá-las com a emoção da alma da fisicalidade ou do espírito, o que chamamos de conjunto dos campos do estado da matéria. Não é tão fácil, mas gradualmente estamos alcançando a compreensão disso. Existem alguns problemas para os romenos agora jogarem um jogo da iluminação. Resolvemos a maioria dos nossos problemas com os firewalls na China. Há duas pessoas na Romênia que foram bloqueadas por sua má conduta e trabalhos antiéticos que eles realizam. Fazemos revisões e lhes damos uma chance de se corrigirem também. Pergunta para o Sr. Cash. Existe uma teoria de que a maneira mais rápida de alcançar a transmutação é praticando alquimia sexual. O que você tem a dizer sobre isso? Sr. Cash diz. O quê? Nunca ouvi falar disso. Aqui o Rick diz. É alquimia sexual. Bem, presumo que significa usar a energia sexual para manipular a energia. Sr. Cash responde. A maneira mais fácil de alcançar a transmutação é através da emoção. Mas você precisa compreender suas emoções tanto na dimensão física quanto na dimensão da alma. Então você não tem escolha, é o caminho mais fácil. Usar métodos de respiração é o caminho mais demorado. Para a emoção, basta pensar em qual emoção você faz você respirar mais rápido ou mais devagar. E então trabalhe nessa emoção. É muito mais fácil fazer isso por meio da emoção do que com métodos físicos de respiração, onde às vezes as pessoas exageram e têm problemas com isso. Ontem conversei com uma médica especialista em comportamento e fala infantil também. Quando expliquei a ela que ela não compreende realmente o que seus pacientes estão passando no que diz respeito às suas emoções, ela ficou chocada. Ela disse que trabalha como especialista nessa área há anos, mas que controlar a emoção é algo que nunca lhes ensinaram na faculdade. Mas ela percebeu que faz sentido fazer isso. Por que quando você chega a um esclarecimento você perde o fôlego? Ou por que você fica sem fôlego quando você fica muito animado? Essas coisas são criadas pelas emoções. Tente trabalhar com o general, que são as emoções, em vez do soldado. Eu fico explicando isso várias vezes. E tente entender a emoção. Então a fisicalidade ela é irrelevante. Se você entender o que cria essa emoção e o que causa o comportamento físico, ou o que precisa desse comportamento físico, então fica muito mais fácil lidar com isso. Você pode transmutar muito mais rápido. Não fomos treinados para usar nossas emoções, então temos que aprender. É como aprender a dirigir um carro. A loja da Fundação Cash tem um pacote de treinamento e suporte por 5 mil euros. Não é um produto. Trazemos pessoas para treinar outras diferentes maneiras como usar os sistemas da Fundação Cash à medida que nos tornamos mais técnicos. Não temos pessoal suficiente para treinar outras pessoas. Estamos fazendo isso em nossos centros de pesquisa. Não podemos continuar mandando um de nossos buscadores de conhecimento voar pelo mundo inteiro treinando pessoas. Eles farão isso remotamente online. Podemos realizar sessões de ensino uma ou duas vezes por semana ou por mês. Isso pode ser em software, hardware e outras coisas. Também podemos ensinar o novo jogo. Estamos montando aos poucos uma equipe para isso. Pergunta para o Sr. Cash. No processo de diluição de plasma, é necessária a luz para poder conseguir isso? Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Sr. Cash responde. A diluição de plasma GANS não precisa necessariamente de luz. Precisa de um espectro de energia em que parte disso pode levar à criação de luz. Você não precisa introduzir luz se usar a própria criação de luz através dos GANS, o que é fácil você entender o processo. Não temos um espectro de luz no estado da matéria, isso cria grandes efeitos nos GANS e na produção de campos, porque a luz que vem de fora como fonte humana e já está no estado da matéria. Ela está acima ou abaixo da força que precisamos. Essas são novas técnicas. Isso está nas mãos dos buscadores de conhecimento, eles usam isso na maioria dos materiais que fabricam, mas não sabem como usar. Aos poucos vamos ensiná-los. Pergunta para o Sr. Cash. O ar que respiramos nas cidades afeta diretamente nossas vidas por estar alterado ou poluído? Sr. Cash responde. Sim, muito. É um novo espectro de energia ao qual nosso corpo não está acostumado. Ainda não passamos por uma evolução rápida o suficiente para usar isso. A industrialização e as novas tecnologias trouxeram coisas às quais nosso corpo não está acostumado. Precisamos de cerca de 1.000 a 5.000 anos para passar pela evolução de utilizar isso em nossos corpos como raça. Como indivíduos, podemos evoluir em 25 a 40 anos, mas a sociedade leva mais tempo para evoluir. Levou milhares de anos para a sociedade chinesa se comportar da maneira que se comporta, e os britânicos desenvolveram uma certa aparência. Leva cerca de 5 mil anos para uma sociedade passar por uma evolução completa no ciclo de uma raça, e às vezes é muito lento, leva tempo para essa industrialização e muitas outras coisas que estão surgindo evoluírem. Nosso corpo não teve esse tempo, e é por isso que vemos tantos problemas com muitas coisas, como o CO2 da Revolução Industrial e tudo mais. Falamos sobre os plásticos na semana passada e tudo mais que vem junto com isso. As mudanças são rápidas demais para que nosso lento sistema de evolução consiga acompanhar. Pergunta para o Sr. Cash. Será que estar rodeado pela natureza nos faz sentir melhor porque o ar é puro? Ou será a forma como respiramos que nos faz sentir melhor e leva à absorção de carbono 14 e carbono 16? Sr. Cash responde. É uma combinação de fatores. No momento, o ar ao redor do mundo se dispersa e é o mesmo em todos os lugares. É como estar dentro de uma grande panela. O vento e as tempestades mantêm o ar em movimento e ele flui para todos os lados. Não podemos mudar isso. É um pouco melhor nas áreas verdes, entre as árvores. Por exemplo, os gases dos Estados Unidos acabam chegando à sua casa em Londres, na Alemanha e em todos os outros lugares. Pergunta para o Sr. Cash. O sistema rede de uma nação mudará ou purificará o ar que respiramos e ajudará a promover uma mudança? Sr. Cash responde. Acho que não. Essa é uma dimensão diferente. Talvez no futuro haja outra maneira de fazer isso. Não se trata apenas da consciência. Tem muito a ver com como nos sentimos psicologicamente, e então, por meio da emoção, a largura de banda muda o uso ou absorção. Quando estamos relaxados e felizes, absorvemos um espectro diferente de carbono do que quando estamos com raiva ou estressados. Isso reflete na estrutura do corpo e em tudo mais. É possível criar uma condição em um ambiente de sentir-se melhor, mas isso altera o espectro de nossa absorção dos elementos na atmosfera. Nosso conhecimento de biologia, fisiologia e psicologia está muito longe da realidade, mas foi aceito que fosse assim. Será uma batalha enorme mudar isso. O mundo do dinheiro mudou enormemente o homem. Será difícil viver sem o dinheiro. O homem aceitou muita bobagem por medo e por causa dos subornos, e isso mudou muitas coisas. Vemos isso nos governos com os quais nos envolvemos hoje. O governo americano tem uma política bidirecional. Uma já explodiu, como vemos, e a outra está prestes a explodir na cara deles, e eles estão fazendo isso diretamente a si mesmos. Juntamente com os britânicos, eles criaram estruturas ao redor do Irã para provocar seca e causar fome. É preciso lembrar que os britânicos mataram 15 milhões de iranianos no final da Primeira Guerra Mundial, destruindo as colheitas e deixando as pessoas morrendo de fome. Isso foi abafado pela mídia e por isso você não ouve falar sobre isso. Agora eles se propuseram a fazer o mesmo. Nos últimos 3 ou 4 anos, houve uma seca tão grande no Irã que nada pôde ser feito a respeito. Recentemente, o Irã destruiu 2 centros em Dubai, nos Emirados Árabes, e agora chove torrencialmente no Oriente Médio. No momento em que o Irã destruiu esses 2 centros que controlavam o clima, o céu se abriu. Eles estão usando seu conhecimento para causar mortes. Existem programas do governo dos Estados Unidos chamados DARPA e HARP que usam radiofrequência para controlar o clima. Isso é mantido em segredo, então eles devem ter obtido algum sucesso nisso. Os americanos e britânicos assumiram o controle de todo o comércio de heroína do Afeganistão, que representa 93% do comércio mundial, e estão usando isso para destruir o Irã e a Rússia. Isso está bem documentado pela CIA. Não estamos inventando nada aqui. Eles usam drogas para enfraquecer uma nação. Historicamente, os britânicos têm feito isso com a China e tudo começou com as guerras do ópio. De alguma forma, os iranianos conseguiram redirecionar toda essa cocaína e heroína para os Estados Unidos, o que se tornou assim seu maior pesadelo. O que tentaram fazer aos outros agora está se voltando contra eles mesmos. Estão usando uma tecnologia para prejudicar os outros, criando uma emoção errada neles. Temos que eliminar esse comportamento da raça humana. Não é uma coisa simples de se fazer. Nas últimas 72 horas, vimos o rei britânico visitando os Estados Unidos, e quando essas duas potências se tornam íntimas, devemos esperar ver movimentos enormes e horrendos no Oriente Médio. Veremos isso muito em breve. Os britânicos tomam as decisões e os americanos têm que executá-las como peões da coroa. Isso tornará um grande problema para a humanidade, porque o Reino Unido ele é literalmente administrado e pertence aos Rothschilds. Eles tomaram tanto dinheiro emprestado deles que hoje eles têm que fazer o que eles dizem. Esperamos ver o mesmo ciclo de dor e sofrimento através das religiões que está vindo através do Estado judeu. Pergunta para o Sr. Cash: será que as almas de outra dimensão que já transcenderam são incapazes de se manifestar aqui na Terra porque a energia aqui está tão carregada de ódio, raiva e violência? Sr. Cash responde: pode ser assim. Será o mesmo para nós quando nossas almas começarem a percorrer a extensão deste universo. Mas por qualquer motivo, isso pode fazer parte disso ou pode não ter nada a ver. Pergunta para o Sr. Cash: esse trabalho envolve uma nação que está aqui para nos ajudar a purificar essa energia para que outras almas possam se manifestar aqui? Sr. Cash responde: o Sr. Cash aqui, na verdade, ele prossegue falando sobre a moeda Cash. E ele diz: nas últimas semanas começamos a oferecer uma cenoura que, na verdade, é muito mais suave e bonita do que uma cenoura, e isso a gente oferece aos governos. Queremos que eles comecem a operar com a moeda Cash e com tecnologia de plasma. Aqueles que estão ao meu redor sabem do que eu estou falando em relação a diferentes nações. Queremos trazer conforto e paz de espírito à nação deles. Estamos dizendo aos governos que pagaremos para que seu povo tenha paz, mas não permitiremos que controlem a paz deles. Eles gostam disso porque assim eles podem fazer o que quiserem, mas não querem que lhes imponhamos que não possam interferir no nosso trabalho. Não estamos ditando, estamos fornecendo tecnologia às pessoas. Financeiramente, estamos oferecendo trilhões aos governos e não bilhões, para poder permitir que seus cidadãos tenham uma vida pacífica. Forneceremos isso por meio da tecnologia da Fundação Cash e da introdução da moeda Cash para que se torne assim uma moeda em sua nação. Estamos agora conversando com 4 governos e negociando com mais 3. Não vamos mexer na moeda nacional deles, nem na estrutura. Não vamos mexer no governo e apenas forneceremos algo equivalente a 1 milhão de euros para cada cidadão. Tudo o que eles precisam fazer é abrir seus canais de internet para que seus cidadãos possam acessar a loja da Fundação Cash e trocar a moeda Cash por meio das linhas telefônicas. Vamos tornar essas nações ricas, mas a riqueza será gasta com o povo. O maior problema que estamos enfrentando é que eles querem subornos. Querem centenas de milhares de moedas cash para eles e suas famílias. Não podemos iniciar uma nova situação com suborno. Mas é isso que está acontecendo no momento. Uma grande quantidade de moeda cash já foi bloqueada em algumas nações. Estamos negociando e fornecendo por meio da tecnologia emprego, segurança e tecnologia avançada. Temos que treinar seus cientistas para trabalhar no nível espacial e tudo mais que isso implica. Mas agora os líderes dos países querem saber o que receberão para si mesmos. Eles não estão satisfeitos apenas em ter mais votos e o apoio do povo. Tente fazer com que o maior número possível de pessoas jogue o jogo da iluminação assim que estivermos totalmente operacionais. Isso pode levar mais 3 a 6 meses. Vamos instalar as antenas e contornar a internet, então poderemos alcançar isso. Estamos há cerca de 5 anos disso. Quando o sistema rede de uma nação estiver configurado, a moeda cash sem dúvida se tornará a principal moeda de troca entre governos. Leva tempo, mas então não precisaremos de autoridades nem de autorização dos bancos. Vocês, buscadores de conhecimento e humanidade, levarão isso adiante e ele se tornará uma moeda sem inflação. Isso é algo pelo qual os governos dariam a vida. Não pode haver inflação com moeda cash porque não é possível obter mais de 1.000 euros por moeda cash. Essa é uma das melhores maneiras de conter a inflação. Um tomate hoje terá o mesmo custo no ano que vem. É o homem que acrescenta sua ganância a isso. E tudo será feito por meio dos campos magnéticos e raios cósmicos. A humanidade vai compreender que não vale a pena ter ganância. A moeda cash trará paz para a próxima geração. Eles não precisarão guardar dinheiro porque seu dinheiro será rastreado na internet. Rastrearemos para onde ele vai e se for roubado, nós vamos repor. A tecnologia está aqui para controlar a emoção do roubo. Isso vai eliminar muitas coisas ruins da sociedade, mas precisamos de tempo. Nosso momento é agora. Temos o jogo, a moeda cash, a corporação Mark Ray e muito em breve a Fundação Cash estará na Bolsa de Valores de Xangai. Então controlaremos a definição de paz por meio da moeda. Todos terão o suficiente para comer e ninguém morrerá de fome. A energia da comida estará disponível nos aplicativos da Fundação Cash. Você consegue comer 100 milhões de maçãs durante a sua vida e não haverá inflação. O que organizei mudará a humanidade e eu estou aqui para levar isso adiante até a conclusão. Temos que purificar as sementes para que fiquem totalmente puras antes de transmitir a energia delas através da rede de uma nação. Não estamos aqui para controlar a humanidade, estamos aqui para garantir que a maçã que você receber não contenha fertilizantes ou produtos químicos que possam afetá-lo. A maçã será a energia de uma maçã pura. Não estamos aqui para praticando agricultura para obter lucro, mas para voltar à semente original. Tenho viajado pelo mundo coletando sementes. Tenho uma sacola cheia de sementes originais. Também estou coletando ovos de galinha originais. O que colocamos no aplicativo da Fundação Cash não será contaminado por outras aves ou outros alimentos. Queremos aves que nunca tenham recebido produtos químicos. Esta manhã eu recebi uma análise química completa do produto que estamos produzindo proveniente do nosso centro de pesquisa. Somos muito precisos. Está custando uma fortuna para fazer tudo isso. Quando estiver absolutamente puro, vamos transferir isso para o cultivo, que será disponibilizado nos aplicativos da Fundação Cash. Não haverá inflação, nem o governo impondo políticas a vocês por meio dos alimentos. Todos os governos trabalharão com a mesma moeda e a política de uma nação será definida pelo Conselho Universal por meio da cooperação com o Conselho da Terra. Isso leva tempo e precisa de pessoas dedicadas para que isso aconteça, e muitos buscadores de conhecimento estão conosco nesse processo. O logotipo da Fundação Cash será respeitado por sua pureza e honestidade. Nossa equipe decidiu não demitir o homem que adicionou produtos químicos aos nossos produtos da última vez. Ele estava fazendo isso de maneira tradicional. Aprendemos o quanto disso pode ser destruído e alterado, porque estamos trabalhando em outras dimensões. Estamos aqui para resolver problemas e não para culpar. Vamos ver o quanto a tecnologia GANs pode destruir produtos químicos na fábrica para que possamos oferecer isso como um diferencial em relação aos outros. Temos que ser capazes de entregar tudo de A a Z, e da porta da frente à porta dos fundos, da cadeira à comida, aos freezers, aos móveis, à mídia e ao jogo. Tudo isso virá por meio de uma tecnologia comum que se adapta a todos. É o resultado de milhões de anos de evolução do homem e não vai acontecer da noite para o dia. Mas já colocamos o sistema em funcionamento. Aqueles que trabalham conosco têm o mesmo ethos que nós. E não trabalhamos das 9 às 5 por dinheiro. Trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e continuamente pela humanidade. Trabalhamos até mesmo em nossos sonhos, onde vemos o que precisa ser feito. Porque estamos comprometidos e dedicados a trazer a mudança. E uma das maiores mudanças será como isso afetará aqueles que pensam estar no poder, mas não tem poder algum eles. exceto para servir aos outros. E vocês verão como isso funciona. Estamos prestes a ter algumas nações aceitando a moeda cash. Elas não têm escolha a não ser fazer isso. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão pressionar seus governos a aceitar a moeda cash. O mesmo aconteceu na Itália em relação ao pendrive. As pessoas pressionaram o parlamento italiano a aceitá-lo. Nós pagaremos aos seus governos para incentivá-los a usar a moeda cash, pois eles receberão dinheiro por isso. Isso pode levar de 5 a 10 anos. Aqueles de vocês que têm uma unidade de rede de uma nação receberão o dobro quando jogarem o jogo. Vocês recebem 2.400 por mês pela rede de uma nação e 2.000 euros por mês jogando o jogo. Vamos fazer com que essas coisas sejam aprovadas, mas temos que esperar para ver como vai ser. Pergunta para o Sr. Cash. Por que a moeda cash é lastreada pelo euro, que eles simplesmente imprimem, e não pelo valor do ouro ou da prata, que são dinheiro e não uma moeda? Sr. Cash responde. A razão pela qual fixamos no valor do euro é porque o euro já foi aceito por 32 países. Não usamos o dólar americano nem o yen. O euro é um conjunto de nações independentes que aceitam uma moeda. Nos últimos anos, os preços em toda a Europa estão se tornando muito semelhantes entre si, e isso mostrou que funciona. Os Estados Unidos estão tentando impor sua vontade e atribuir seu próprio valor ao dólar. A China é um caso à parte. É por isso que estamos usando o euro. Ele já foi aceito por uma porcentagem das nações deste planeta e funciona. É um bom ponto de referência. Pergunta para o Sr. Cash. Por que precisamos dessas 8 a 10 mil unidades de rede de uma nação para poder emitir um sinal mais forte? Sr. Cash responde. Não. É para alcançar mais pessoas e criar uma rede segura na qual ninguém possa interferir. As 10 mil unidades são suficientes para alcançar talvez 1 bilhão de pessoas. Acho que serão necessárias 100 mil para alcançar o planeta inteiro em até 5 anos. Aqui um buscador de conhecimento pergunta. Muitas pessoas na Romênia estão perguntando se os dispositivos fabricados por Babur Constantin e pela Associação de Plasma da Romênia estão ligados à tecnologia Cash. Sr. Cash responde. Eles não têm nada a ver conosco. A tecnologia deles já está obsoleta. Eles nos pediram ajuda e analisamos o caso, mas a tecnologia deles está no mínimo 20 anos atrás da nossa. Eles estavam tentando nos pressionar a aceitar a tecnologia deles e nos fazer ajudá-los. Querem materiais e outras coisas. Eles têm uma licença da indústria nuclear e estamos trabalhando bastante nos bastidores com esse grupo, mas a tecnologia deles está obsoleta. Existem cerca de 15 outros grupos trabalhando em todo o mundo nessas questões. Alguns estão usando a tecnologia Magrave. É bom para os buscadores de conhecimento fazer essas coisas, não há nada de errado nisso. O futuro das comunicações globais está na tecnologia de raios cósmicos, o que significa que não há campo, é zero. Mas os campos podem ser curvados, conectados e desconectados. No momento, os computadores de estado da matéria têm um limite de 0 e 1. Na tecnologia de raios cósmicos na qual estamos trabalhando, podemos curvar a luz como quisermos e podemos controlá-la e convertê-la em energia e matéria. É assim o quanto estamos avançados. Mostrei a vocês pequenas partes disso, mas os buscadores de conhecimento não entendem. Isso nos permite fazer muitas coisas. Por exemplo, se um governo me pedir para produzir uma tonelada de ouro para respaldar a moeda cash, posso fazer isso em uma semana e será ouro puro. Mas não estamos nesse jogo. Trabalhamos no nível em que a humanidade se encontra e com a humanidade. Não estamos aqui para destruir, estamos aqui para construir. Somos extremamente avançados e isso faz com que alguns governos tremam por causa disso. Quero dizer, aqueles que sabem o que estamos fazendo que tremem. Atuo como consultor de alguns governos, mas eles só aceitam nossos conselhos quando é para o benefício deles, e não porque estamos lá. Por meio desses sistemas, estamos tentando trazer a moeda cash junto com a tecnologia cash. O que está acontecendo na Romênia é obsoleto, pelo menos 10 anos atrás de nós. Deixe eles fazerem o trabalho deles. Você nunca sabe o que eles podem inventar. Até mesmo o mundo ocidental ficará impressionado com o trabalho que estamos fazendo. O Ocidente não tem essas coisas, especialmente na agricultura. É o sonho deles fazer o que a Fundação Cash está fazendo. E estamos aqui para iniciar a mudança. Pergunta para o Sr. Cash. Se a Mark Rain se expandir para a China, quais serão as consequências para os acionistas da Mark Rain nos Estados Unidos? Sr. Cash responde. A Mark Rain não se expandirá para a China. Os chineses terão sua própria empresa na Bolsa de Valores de Xangai e esperamos que até 2028. Não vamos fundir as duas empresas, mesmo que eu seja mais ou menos o acionista majoritário em ambos os lados. Nossa operação na China é muito maior e mais ampla do que a que temos nos Estados Unidos ou na Europa no momento. Gradualmente nos tornaremos uma indústria gigante na China nos próximos 2 anos. Talvez em 4 anos nos tornemos uma porcentagem do PIB do país. Isso não é uma esperança, é o que estamos estruturando e trabalhando para alcançar à medida que construímos gradualmente uma base sólida. Essencialmente, a Mark Rain se tornará uma usuária da tecnologia desenvolvida na China. Abriremos outra frente no mercado de ações alemão em Frankfurt nos próximos tempos. Temos trabalhado nisso nos últimos dias e isso virá junto com o que investimos na Europa. Estamos desenvolvendo em vastos desenvolvimentos na Europa, mas à nossa maneira, com o que podemos oferecer. Dos bastidores, alguns buscadores de conhecimento sabem como já nos estabelecemos em alguns países com o nosso trabalho. Temos que usar certos recursos que possuímos de acordo com isso. A Mark Ray nunca se fundirá com a empresa chinesa na Bolsa de Valores de Xangai. Nossa equipe ela vem trabalhando há 2 anos preparando tudo. A Fundação Cash aparecerá como uma das maiores empresas da Bolsa de Valores de Xangai. Nos próximos meses, vamos decidir o que fazer com a Mark Ray. Temos que ponderar 2 coisas que são muito cruciais. Em primeiro lugar, a situação entre o Irã e os Estados Unidos, que está influenciando muito nosso trabalho, porque eu sou iraniano e o CEO da Mark Ray, e com o controle total das ações e das operações na China. Meu passaporte tem muito a ver com isso. Os governos terão que encontrar uma maneira de contornar isso. Não há outra maneira de fazer isso. Isso também afetará todos os nossos sistemas bancários ao redor do mundo, porque o chefe da organização é iraniano. Se não tivéssemos esse tipo de conhecimento, aqueles que trabalham conosco sabem do que eu estou falando. Quando a situação do Irã foi resolvida, isso também será resolvido. Influenciamos nossas dimensões de diferentes maneiras. Na Fundação Cash China, estamos incorporando grande parte dos buscadores de conhecimento às nossas operações. Eles estão se instalando e organizando tudo da maneira que precisamos. É totalmente independente. Não estamos sob controle de nenhum governo, onde quer que trabalhemos. É a mesma coisa na Europa. Mantemos a distância dos governos e nos sustentamos sozinhos, independentes. A Mark Ray ela será inicialmente uma empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai e estamos negociando com alguns grandes grupos industriais para incorporá-los de modo a acelerar o nosso desenvolvimento. Não é fácil trabalhar com o governo, orientar a pesquisa, realizar desenvolvimentos e reunir tudo isso. Temos um dossiê com todos os buscadores de conhecimento que podem nos ajudar com o que já realizaram e onde podemos utilizá-los. Então, viemos pedir sua ajuda em diferentes projetos. Aqueles que têm vindo ao nosso centro de pesquisa querem se juntar a nós em tempo integral e estão trazendo toda a família com eles. Estamos criando uma nação, um planeta e uma raça. Você poderá ter um vislumbre do que estamos fazendo na próxima semana. Mas mantemos isso em sigilo. Temos que deixar que as nações e os cidadãos deste planeta nos levem adiante. Não faremos isso sozinhos. Todos os buscadores de conhecimento que trabalham conosco assinam um acordo de confidencialidade. Ninguém sabe quem eles são, onde estão ou o que fazem. Porque queremos criar as sementes perfeitas de tudo, sem contaminação, para que possamos assim colocá-las nos aplicativos da Fundação Cash. Dessa forma, ninguém mais terá que comer veneno, mas vocês receberão o que lhes traz alegria e felicidade e o que o seu corpo precisa. Estamos mantendo muito sigilo desta vez e fazendo nosso trabalho à nossa maneira. Somos uma agência espacial e vocês verão o verdadeiro nível espacial do trabalho. Fim do índice rápido do Workshop 640.